Felipe, o cobiçado do Pará. Cobiçado do Pará. E aí? Cobiçado do Pará. Agora a sua festa fica por conta dele. Comandar o Bengola, com as vendedoras da Calvin Klein, Guedes, Zelos, Arames, Receba, entre outras marcas, tamo junto. Dói, né? Quando a gente gosta, dói, né? E o outro não se importa, pois é. Eu fiz só pra você saber o que eu senti no coração. Banda 007. O Pará detonando tudo. Flat aqui, ó. Vídeo maluquinho da raça. Eu vivi, me entreguei todo esse amor. E você vem dizer que não me quer mais. Não consigo esquecer nossa última vez. Foi real, juro que não sonhei. Tô correndo ao passado pra buscar. eu sempre viajei, ficou pra trás. Eu lembro de cada segundo em que me queria ainda cada vez mais, ficou pra trás. Eu lembro de cada parte de você, nos seus beijos sempre viajei, ficou pra trás. Bora, Thiago! Mil graus, mano! Só na manhã. Só aquecendo primeiro, viu? Te liga agora, vai! Talvez você já saiba que ainda guardo lembranças de alguns momentos nossos. Fica daí, não deixa pegar aqui. De mim, eu só te liguei porque tô... Tocha graça. Essa saudade que sinto aqui, eu não aguento aceitar que acabou. Não deixa pegar aqui o sinal. Ele sente. Fica bonito pra tocar. Orgulho de momento. Não é bom nada. Só trabalho. E agora diz: nossa história chegou ao fim. Essa aqui o Selmo lembra lá do Correios. Baby, baby, a saudade que me falou. E agora? Ainda tenho seu nome. Giovanni, Selmo. Também tenho. Cê é todo homem. Escrito numa tatuagem de amor. Olha aí, galera. Estou trabalhando aqui com o som reduzido. Sabe da forma que dá pra levar aqui pra vocês curtirem. Estou tentando levar até altas horas hoje, viu? Apenas aquecimento do cobiçado daqui a pouquinho. O bagulho doida. Mais segundo, meu blast, Thiago. Prepara aí, te vai tocando na suavidade pra galera curtir. Vê lá, Marcelo, como tá o som aí, Marcelo? Um, dois, três, vai! Dig, tu é gato preto mesmo, viu? Porra! Dia do teu aniversário! Você se dedicou e eu pedi. Essa apresentação medíocre! É doido? É. Consigo comparar de tanto que te quero. Se recorde de você no passado. Hoje o tempo me prova o contrário. Volta aqui, eu quero dizer que te amo. DJ Felipe Cobiçado. O Cobiçado do Pará. Diz aí! Sinto saudades do que a gente não viveu. E eu só queria! Eu só queria uma chance. Eu vou, que eu vou te fazer feliz. Nem que seja só por uma noite. Eu vou diz aí. Realiza os teus pensamentos e impuros de amor. Sim. Por esse louco amor, não pago o preço. Não chega uma pro DJ aqui, não. É só... Tu é doido? Eu não quero nem saber. Bora ver, sério. Bora agregar, bora agregar. E aí, Thiago? Bora aquecer! Hoje à noite as estrelas brilham mais. Eu percebo o porquê. Elas querem é te ver. Eu uso escudos, mas a força é demais. Não tenho como conter. Me falou batata. Acho sim, eu venho. Talvez seja cedo para te dizer que à noite eu oro, peço para Deus toda a coragem que eu preciso pra dizer o quanto eu te amo. Então preste atenção. Diz pra mim. Primeira mão. Prometo tentar ser o melhor do mundo. Me apaixonar a cada beijo. Te amar até tu reclamar. Eu farei de tudo pra ver nesse rosto um sorriso. Verás no nosso casamento o quanto eu vou me dedicar. Agora é o espetacular Robson. O que você queria? Chegou! O espetacular Robson. Robson! Vem dançar com ele! Vem! Esse é Mega Robson. Bora começar o bagulho doido na vibe! O homem da vibe chegou. DJ Felipe Cobiçado. Eu! Aperta o play, meu DJ. Bora começar um bagulho doido no Benguí. Fala minha série. Fala meu parceiro Dick. Parabéns. Muito anos de vida, paz e saúde pra você. E o teu DJ chegou. O Cobiçado do Pará. Quem é? É o Cobiçado. O Cobiçado do Pará. O Cobiçado do Pará. Pode gatilhar, Dick. Pode engatilhar, o Cobiçado vai estourar. Pode engatilhar, o Cobiçado vai estourar. O Cobiçado vai estourar. Vai estourar, vai estourar, vai estourar. Fala, Bengola! Vai estourar, vai estourar. Sejam bem-vindos! Vai estourar, vai estourar. A vibe! Vibe do Cobiçado. Um, dois, é Bruno! Prepara aí, mano! Vai estourar, vai estourar, vai estourar. Vai, fogo, fogo. Então, fogo no baque, então, fogo no baque. Fogo no baque, então, fogo no baque. Chega lá pra cima, chega lá pra cima. Pegando todo, pegando todo. Alô, Belly! Chega lá pra cima, lá pra cima, lá pra cima. Um, dois, três, vai, vai. Põe o mãozinho pra cima e grita. Vai, vai. Joga, joga, joga. Parabéns, Dick do Sol Resenha. Lá vai fogo. Você me perdeu. Sal, sal, sal, sal. Sal. Tá muito agoniado. Sal, sal. Só os caras doidos jogam a mão e dá-lhe sal. Sal, sal, sal e dá-lhe sal. Sal, sal, sal e dá-lhe sal. Bora que é no setor da CL, porra! Sal. Toma caqueado. E aí, meu parceiro Anselmo? Vai, vai, vai. Now this is a story all about how my life. E aí, Lobo? Não tá aquele jeito, mano? Vai, vai. Ah, é esse aqui? E aí, meu parceiro Leandrinho, ele, meu parceiro Ziel, o meu amigo Maia, alô, Caju! Essa aqui, ó. Vai pra cima, meu parceiro, que é nóis. Olha o Gabrielzinho. Explode! Explode o bagulho. Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora. Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora. Você quis ir embora, agora embora, na moral. Você quis ir embora, agora embora. Vai, vai! Se tu fosse mil grau, não era ele. Era sal. Se tu fosse mil grau, é Clemente. Era tu sal. Sal. Sal. Sal. Sal. Se tu fosse mil grau, não era ele. Era tu sal. Sal. Sal. Sal. Sal. Então fogo no baque. Então fogo no baque. Então fogo no baque. Bora só resenha. Pegando todo. Pegando todo. Pegando todo. O alô, Pio. Pegando fogo. Pegando fogo. Quem é teu DJ, Pio? O cobiçado do Pará. Alô, Baraque! Alô, Marlon! Acelera! Que América Multimarcas tá chegando pra dominar o Bengola! American Multimarcas, fechado com a vibe do cobiçado. Lá vai! Acende a... Vai, DJ! Tô na área, tô na área! Vai, DJ! Tô na área, tô na área! DJ, detona na moral, vai DJ. Um, dois, três, vai. Só os caras doidos jogam a mão e dá-lhe sal. Só os caras doidos jogam a mão e dá-lhe sal. Só os caras doidos jogam a mão. Joga a mão, joga a mão. Só os caras doidos. É o Peocino. Ah, leque, leque, leque, leque, leque, leque, leque, leque, leque, leque. Alô, Rodrigo Carvalho. Conga, conga, conga, conga, conga, conga. Um, dois, três, vai. Baixa como é que é, baixa como é que faz. Baixa como é que é, me baixa como é que faz. Trava na beleza, trava na beleza, trava na... Destrava agora. Destrava. Toma na pressão, toma de ladrão. E toda a minha galera do Sônia Marcelinho, Romarinho do Parque Show. Eric tem meu parceiro. Sal. As caras do Parque Show, tamo junto. Bora no gingado, bora no gingado, bora no gingado. E vai descendo, vai descendo, vai descendo. Vai no caqueado, caqueado, caqueado. Vai no caqueado, caqueado, caqueado. Vai no caqueado, vai fogo. Vai começar o caqueado, começar o caqueado, começar o caqueado, começar o caqueado. Eu vou chamar bandido, eu quero me representando. Eu vou chamar bandido, eu quero me representando. Só um busão, só um cabelão. Só um busão, só um cabelão. Sal, sal, eu já tenho. Sal, sal, faz cara de mão. Pega essa linguada e pite com você. E pega essa linguada e pite com você. Faça o xerecardio, o pitbull fica nervoso. Faça o xerecardio, o pitbull fica nervoso. É rock doido, é rock doido. É rock doido, é rock doido. Mas é vagabundo e vagabundo não namora. Mas é vagabundo e vagabundo não namora. Joga o anzol. Olha o pio no caqueado, diga. Joga o anzol. E aí, meu parceiro Bruno L, meu parceiro Danilo. É. Olha o Deivinho, o Pitbull tá no circuito. Como é que faz? Pega, eu pensei que era até um Dioguinho daqui, rapaz. Sando, vem gingando, vem gingando, vem gingando, vem gingando. Joga o ar. Ela fala que quer comer, eu sou criminoso. Ela tá na zona assim, eu sou criado todo. Ela fala que me ama, mas não me engana. Essa é a música da série. Ela fala que quer crime, NX. Ela fala que quer comer, eu sou criminoso. Ela tá na zona assim, eu sou criado. Bora, Maia! Ela fala que me ama, mas não me engana. Segunda tem carimba, hein? Foda se é o bicho, pode foder comigo. Tu vai, Azeia? Tu tem a senha, Leandrinho? Tem a senha do sucesso. Tô pronto. Carro, bicho, agora vamos dar um tiro. É dela no salto, pela viu e o tontinho. Pega a visão, como qualquer se tá rindo. Como qualquer se tá rindo. Alô, Caju, como tá aí, Caju? AK-47 é o corpo do homem. E o brasileiro acha ele esse. E de vir com a base do que tá de canto. Tá dormindo, olha tu para e pensa. Bota, bota a cara no beco pra tu te esquece. E aí, lobo dos humildes? Piranha desce. Os amigos. Ué, garoto doido. Desce. Ele, a Jennifer, sempre ao lado. O DJ é foda, ele não amarela. O duro que é foda, ele não amarela. Piranha até pra mão, até pra mão. Piranha até pra mão. É várias puta, é muita puta, é muita puta, é muita. Muita puta, muita puta, muita puta, muita puta, muita puta, muita puta, muita puta, muita puta, muita puta, muita puta, muita puta, muita puta, muita puta, muita puta. Só quem não quer compromisso. Só quem não quer saber de compromisso, levanta a mão aí. Quero ver, quero ver. Só quem não quer saber de compromisso, levanta a mão aí. Agora. Se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar. Você vai beber, vai chorar, vai ligar. Você vai beber, vai chorar. Alô, Bel. Hoje prepara que hoje à noite eu vou correr, vou matar, vai gerar. Você vai? Você vai beber, vai chorar, vai ligar. Tu vai? Você vai beber, vai chorar, vai ligar. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vem tá achando que eu sou chiclete, mas chega agora e depois esquece. Tu não me merece, mas o jogo virou. Tô revertendo a situação. E agora? Quem mandou escolher a pai, o paredão. Eu tô chegando pra parar seu coração, vai. Prepara. Pois se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar. Você vai? Vai beber, vai chorar. DJ Bruno GDC. Você vai chorar. Aula, Bruno. Pois se prepara que hoje. E aí, balsa? Eu vou pro rolê, vou botar pra gerar. Você vai beber, vai chorar, vai ligar. Você vai beber, vai chorar e vai ligar. Ele é bandido. Ele é bandido. Bandido, bandido, ele é bandido. Ah, agora eu vi misura. De felicidade, vem matar logo esse beijo. Vem, meu parceiro Thiago Bocão. Vem, mata logo esse beijo. Bora, Charlie! Charlie do Panato, já chegou o homem. Hoje é Pix, Charlie. É Pix pra elas, porra. Quero sentir seu corpo no meu. Querendo te beijar. Vai doidando, vai doidando, vai doidando, vai. que é bagulho doido. Solteira agora. A solteira? O clube tá aqui, tá do uísque. Você senta na piroca louca. O homem tá na área, né, cara? Bravo, porra. Eu vou lá no telhado te instigando. Tu vai me botar no seu canto e eu gostando. Eu sento e vou lá no telhado te instigando. Tu vai me botar no seu canto e eu gostando. Bota que bota que bota que bota. Oi, vai nem ter me bota. Bota que bota que bota que bota. Oi, vai nem ter me bota. Bota que bota que bota que bota. Oi, vai nem ter me bota. E a sei que pra agora, que bolo conta gostosa. E a sei que pra agora, que bolo conta gostosa. Bota essa vibe pra sacudir tudo. K47 é o porte do homem. Perfil brasileiro, arma israelense. Antes de vir pra base, tu fica de canto. Bota a cara na manga, o perfil que é o quê? Ciranda, é só socadão. O duro é chato, brabo na favela. As piranha trepa, mas a Glock não. A pista do bonde é foda, eles não amarela. Bota a cara no bico pra ter estresse. Que as piranha desce, as piranha desce. Os amigos vendem, minha firma enriquece. As piranha desce, as piranha desce. Bota a cara no bico pra ter estresse. Bota a cara agora! Das pura, mano. É o músico do Ruda. A cara do crime. Ela fala o quê? Ela fala que quer crime, eu sou criminoso. Ela é da zona sul, eu sou criado Ruda. Ela fala que me ama, mas não me engana. Que vagabundo nato não se apaixona. Mas se for um lance ao bicho, pode fuder comigo, que eu vou fuder contigo. Tesão com perigo, ela gosta de bandido, né? O bicho é envolvido. Que patricinha doida, quer entrar no carro, bicho, agora vamos dar um giro. Leve ela nos altos pra ela ver o rio todinho. Pega a visão como o complexo tá lindo. Como o complexo tá lindo. Tá na paz de Deus que permanece essa tranquilidade na comunidade. Peça a Lili dos amigos que estão privados. Lili, saudade bate no meu peito dos cria que não estão mais aqui. Aqui. Tá na paz de Deus que permanece essa tranquilidade na comunidade. Essa Lili dos amigos que estão privados. Lili. Saudade bate no meu peito dos cria que não estão mais aqui. Onde? Aqui. Ela fala que quer que eu sou criminoso. Ela fala que me ensolarado. Clima de piscina, cerveja, um dia tá lindo. Clima ensolarado. Clima de piscina, cerveja e churrasco. Família tocada, tá inabalável. Peço a meu Deus que proteja meus aliados. Pois é. Essa vida é muito louca. É. Já começa a tatuagem da Inguagente, Kleber. Mandadão que testa. Um abraço pra ele, tamo junto. Mandado voltar de ela. Até na vida, pra nós embraçar. Chama essa danada que tão doida pra sentar. Pula lá. A tecinha vem da pista pra sarrar na cara. Vida de artista, todas elas querem me dar. É o pulso do rudo. Água assim no peito. Sempre costurado com o bolso cheio de dinheiro. Posso fazer nada, viva a vida desse jeito. Arrasta pra cima que vou te cantar. Sem grito, essa vida é muito louca. Esse é o João. E eu já fui ser bem como é. João do Patrese agora. Essa nossa fé. Mas é, mandado voltar de é. É o pulso do rudo. Tá com a chino pito. Sempre posturado com o bolso cheio de dinheiro. Posso fazer nada, viva a vida desse jeito. Arrasta pra cima que eu vou te contar o segredo. Passando na blitz, eles mandam encostar. Fala que sou ganso, mas no carro mais nada. Tô na pista, na infra, é brabão pra me pegar. Passando a mil, eu dou fuga até no rapio. Fala pra mim se vai rolar, que eu tô afim. agora. Sei que já é tarde, rodei a cidade, mas não sei se... E tá chegando a mais nova marca. Responde essa e a mais nova loja. Maldade, quero ficar com... Posso melhor de marca no Benguí. Quando lembrar... América Multimarcas. Na roupa, aí cê vai querer o meu beijo. Fechado com a vibe do comissário. Nada, cê me liga pra fazer aquelas coisas. Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louco. Autorizado a vender Calvin Klein no estado. Na roupa, aí cê vai querer o meu beijo na boca. Do nada, cê me liga pra fazer aquelas coisas. Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca. Bora. Passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama. O quê? Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama. Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama. Passa lá em casa, hein? Passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama. Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama. Quebrou a... E meu parceiro Miquiba da CL. O homem tá na área, hein? Ele ao lado do Charlie do Paná. Alto homem, taca 10 e a faixa aí, né? Faz um pix, Charlie. Cadê o amor que você me deu? É pix pra elas, porra. Meu, tô vendo que mal começou, que a cara quebrou, já se arrependeu. E aí, Lobo? Agora que é de novo a minha cama. Lobo e toda a comitiva hoje, né, Lobo? Olha meu Uber, ele é meu Uber. Fechado? Vibe do cobiçado. Passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama. Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama. Olha o Pio. Quebrou a... Tá cantando, né, Pio? Minha cama de novo. Passa, passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama. O quê? Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama. Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama de novo. Passa... Dormir, e a culpa é de quem? Ainda é culpa da morena. Do beijo da morena. Tô querendo te beijar de novo. O teu beijo me enlouqueceu. Tudo que a gente já fez foi pouco. Quero sentir seu corpo no meu. Tô querendo te beijar de novo. O teu beijo me... Tudo que a gente já fez foi pouco. Quero sentir seu corpo no meu. Pode estar se maqueiro, meu amigo Paulo. Tamo junto misturado, irmã. Teu belo teclado e corpo colado, vem dançar comigo. Quero ser teu namorado, ficar do seu lado e falar no ouvido que você é a mais bonita, um pedaço da vida de felicidade. Vem, mata logo o desejo, faz esse vaqueiro feliz, verdade. Vem, mata logo de beijo, quando te vejo acabou com a saudade. Tô querendo te amar de novo. O teu beijo me enlouqueceu. Tudo que a gente já fez foi pouco. Quero sentir seu corpo no meu. Dig! Antes era Dig dos Abusados. Agora é Dig Gato Preto, o único que faz aniversário na sexta-feira 13. É doido! Parabéns, Dig! Um grande vida, paz e saúde pra você! Que papai do céu, vida te abençoa a cada dia mais! Não só você, mas sim toda a sua família. Sabe que você tem monogo cobiçado, viu, mano? Meus parabéns. Aquela sequência que tu vai dirigir e escutar o CD do cobiçado. Um, dois, três. Primeiro play, cobiçado. Vai. São José por isso. Para minha calcinha. Fuga. Mas eu te... outra chance. Não é fácil ver o que passou, mas vamos ver. Ele não tem coragem. Nosso amor. É na fita, ele falou, se fica cobiçado, eu sou na fita. É que no show. Eu boto o pé. Sim, Rodrigues. Sucesso. E aí, balsa da série? O homem tá na área, hein? Agregando valores. Vou começar no, hoje é no meu setor. Tudo que eu quero é sentir sua paixão a me arder. E descobri que sou só teu. Você marcou o meu viver. Alô, Tigui! Toma essa daqui! Ficou um vazio tão profundo e eu procurava um jeito desse pesadelo de despertar. Tão inocente, fui enganada, me entreguei aos teus carinhos, veja onde fui parar. Por um estranho sedutor, um homem cheio de malícia que não teve piedade. Anselmo, sim, do sentimento e... Tu lembra desse tema aqui, Anselmo? De desilusão. Fui abandonada. É? Desgraçado. Olha o camarote da série ali, gente. Mas essa solidão. As meninas que mandam aí, as meninas que mandam. Do rock vou viver. Foi no dia fora e dia dentro que encontrei. O Luciano tá com um sorriso na orelha. E hoje eu lembro sem saudade. É Pix pra elas, porra. Me esquecer. E com a galera do rock eu me divirto, sou feliz e não preciso de... E a marca boa, e a marca boa? Do pesadelo eu acordei, canto sorrindo com o melhor som automotivo de Belém. Gerente Marlon! E aí, Marlon? Desgraçado, sem coração. Já ganhei uma camisa da Calvin Klein. Essa solidão vai acabar agora. Agregando valores. Rock com América Multimarcas. Fruto sensual. É impossível alguém ficar parado com a galera do rock. Sempre nome de NBET 91. Ilumina o coração. Após online número 1 do estado do Pará. Vem se encantar com a galera do rock e saber o que é amor. Então já sabe se não existe, ouça esta canção. Banda Fruto Sensual. Pelo amor. Se você pretende viver um grande amor, eu tô só na manha. Sou seu amigo. Júnior já tá preparado aqui. O seu cantor. Solta a sopa, galera. Seu poeta amador, seu compositor, do seu corpo escultor, seu surfista. Eu acho que o lobo comprou meu funcionário, eu acho. Você pretende, esqueceu de trabalhar. De amor, sou. Olha que brilho, tá igual um patrão aí. Eu sou sentado. Sou seu servo, seu objeto. Disco voador. Sou seu sexo, seu incesto. Seu filho, sou seu criador. Sou Adão, serpente, o transformador. Sou o eremita, o mago. E eu vago como um predador. Sou o centro do seu prazer. Avassalador. Tira o mute, tira o mute. Vem, Júnior! Tira o mute, tira o mute. Tira o eletrizante, como tá aí, mano? E aí, comissário, vamos nessa, vamos desse jeito. A gente vai alinhando aqui do jeito que dá, do jeito que a gente vai. Tira o mute lá. Olha, comissário. Libera. 1, 2, 3, e agora? É indiscutivelmente Splash Panda. Pensei que fosse fácil, que nunca mais iria ver você, menina, madrugada. E aí, clube do uísque? Tava enganado, nós estamos lado a lado, no banco dos empolgados, na nave dos... E aí, Devinho? Angustiado de vê-la a meu lado, junto. consciência de ter a consequência de não tê-la comigo, mas com meu coração. Por favor, não se lamente. Quero ver a minha da Shelly cantando agora. E foi sua opinião. Agora, é, lascando. Porque simplesmente. É, Brasília! Foi inconsequente. Pode confirmar? Na sua decisão. Oh, pronto. Ao som do poderoso, dançando como louco, tentando esquecer, tomando a decepção. Então você me olhava e até se preocupava, aí eu entendi que eu não sofri em vão. Ao som do Rio Poderoso, comando do DJ Gilmar, Wesley faz você dançar, nave vai decolar. Ao som que ele tocava, a gente se encarava, para acabar minha ânsia, te chamei para dançar. Quando a gente dançava, senti que me amava, com muita esperança, pedi o seu perdão. E a sua resposta, fiquei a esperar. Isso só porque te amo. Então